Artigos originais. Transposição didática e arqueologia do Amapá na sala de aula. Autora, Ana Cristina Rocha Silva, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá. Graduada em História e especialista em História da Amazônia. Professora assistente e da Universidade Federal do Amapá Campus Binacional. Membro do Grupo de Pesquisa Estudo, Pesquisa e Preservação da Cultura Material do Amapá do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Membro da Diretoria da Associação Nacional dos Professores Universitários de História do Amapá, 2015-2016. Lattes, http://lattes.cnpq.br/1459668482119185. E-mail, tinaunifap@gmail.com. Autor, Edinaldo Pinheiro Nunes Filho, doutor em Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade Federal do Pará, com estágio de pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Adjunto 3 da Universidade Federal do Amapá Campus Marco Zero. Lattes, http://lattes.cnpq.br/1729174067903-21. E-mail, edinaldopinfi@outlook.com. Resumo. A transposição didática consiste em um conjunto de ações transformadoras que visam tornar um saber sábio em saber ensinável. Seu desafio maior é transpor o conhecimento científico para o conhecimento escolar a partir de uma linguagem adequada ao contexto dos alunos. Assim, ela é aide no sentido de torná-los protagonistas de seu próprio processo de aprendizagem. As pesquisas arqueológicas realizadas no estado do Amapá têm revelado um grande potencial para a produção de conhecimento sobre a ocupação e comportamento dos grupos humanos que habitaram a Amazônia em tempos prístinos. Porém, essa potencialidade esbarra no distanciamento entre o conhecimento produzido nos laboratórios dedicados às pesquisas arqueológicas e às salas de aulas. Nessa direção, esse trabalho visa apresentar a transposição didática como uma estratégia para reduzir o espaçamento entre os resultados das pesquisas arqueológicas e sociedade. Além disso, o texto objetiva descrever a experiência vivida por acadêmicos do curso de licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá, Campus Binacional Oiapoque, em projetos de execução da transposição didática e inserção da arqueologia nas salas de aula do município de Oiapoque, extremo norte do Amapá. Palavras-chave: transposição didática, arqueologia. Amapá, sala de aula.